O capítulo 13 do Evangelho de São João está todo centrado naquilo que é o mais simbólico gesto da Igreja: o serviço. Pôr-se ao nível dos mais necessitados, baixar do alto de todas as suas categorias, esvaziar-se de todas as importâncias e de todo o orgulho, para, a partir de baixo, levantar os caídos e os pecadores e pôr-se ao serviço dos mais desfavorecidos, dos marginalizados e dos abandonados. É esse o significado do lava-pés. Foi isso que Jesus fez e que São Paulo traduziu desta forma aparentemente tão simples. Esvaziou-se a si mesmo, ele que era de condição divina. Ninguém consegue pôr-se mais baixo do que Jesus, a levantar-nos. É isso o lava-pés. E é essa a sua grandeza, é por isso é que ele está tão alto. Está tão alto porque se consegue pôr tão baixo. É essa a sua grande dimensão, a sua grande altura, é pôr-se tão baixo que ninguém consegue. Tão junto de nós, tão encarnado, tão enculturado, tão ao serviço, que é para nós assim uma meta. Despojarmos de tudo e de todos os artifícios e de todos os títulos que possamos ter para que o outro seja. Como tinha indicado João Batista, que ele seja e que eu diminua. E foi isto que Jesus fez. Está-nos a fazer ser, ainda que à custa da sua diminuição, da sua morte. E foi este lavar os pés que a seguir vai chamar-me mestre, acima, não é? É verdade. Mas se o mestre é mestre lavando os pés, então tirei a conclusão. Lavai os pés uns aos outros. Fazei isto em minha memória. Portanto, posso dizer fazei isto em minha memória no sentido de fazer-me pão, de consagrar-me como um pão para os outros, mas fazer isto em minha memória é lavai os pés uns aos outros. É um outro modo de dizer eu faço-me pão para ti. Dou-me a minha vida para que tu te alimentes do meu amor. Foi isto que Jesus disse. E nesta versão do lava-pés disse, fazei isto em minha memória. Pois se eu fiz, fazei também. E realmente isto é tão desafiador, existe tanto de nós, é tão gratuito, é tão para todos, é tão na lógica da encarnação, que faz com que ele seja o mais próximo dos próximos. Então viver a Eucaristia é fazer-se próximo. É aproximar-se de todo aquele que mais precisa e pôr-se ao serviço dele. E é um grande momento celebrativo. Celebramos a Eucaristia cada vez que temos a coragem de nos aproximar do outro, como Deus se aproximou da humanidade, como Deus se esvaziou de tudo para nos servir, como Deus baixou para estar ao nosso nível e mais que ao nosso nível, nos elevar, nos divinizar. Exatamente, veio divinizar a humanidade, tornando-nos participantes no seu corpo, fazendo-nos viver da sua vida e ensinando-nos a fazer o mesmo aos outros. No capítulo 13, sobretudo nas palavrinhas que vêm a seguir ao lava-pés, encontramos nós isto que eu acabo de dizer. Pois se eu que sou mestre assim, fiz, fazei o mesmo. Chamais mestre e senhor, e é verdade. Então, tirem daqui a conclusão. Um outro aspecto, que vem lá quase logo a seguir, entra-se depois no capítulo 14, onde Jesus nos fala do amor, e do amor muito concreto, e onde aparece uma palavrinha muito importante, que é a palavra permanecer. Não é só estar, nem viver, nem sentir, é permanecer no amor. Permanecer é viver assim. É a atitude concreta e continuada de amar sempre. Permanecer. E então o mandamento que nos dá não é de amar, é de permanecer no amor. E dá-nos um outro mandamento, diz-nos aí no capítulo 14, que vos dou um mandamento novo. Um mandamento novo. E o mandamento novo não é amai-vos uns aos outros, porque isso já existia. Esse não era novo, esse já era velho. O que é a novidade que aparece aqui no 14 deste celebrar o amor, deste celebrar a Eucaristia? É amai-vos uns aos outros, e cá vem outra vez a palavrinha como eu vos amei. A novidade está neste como. Isto é que torna tudo novo. Porque amar-nos uns aos outros, claro, a gente percebe que isso é bom. A gente percebe que é por aí que a vida passava. Agora, o cristianismo não passa só por amar uns aos outros, passa por amar à maneira de Jesus Cristo, que significa amar eucaristicamente. Amar sem volta na ponta. Amar não só de sentimento e de eficácia, amar de louvor, de ação de graças, de serviço eficaz.